difícil demais. Poeiras na estrada te sufocam, espinhos te apontam e os teus pés começam a fracassar. Os que diziam os teus amigos te deixarão. Alguém está dizendo que você é um perdedor, e para ti não tem mais jeito. Tudo acabou, não adianta mais. Você perdeu, esse alguém se esqueceu que você é filho de Deus, escolhido. Tu és ungido, separado pra vencer. Fostes criado pelo Deus que tem todo o poder. Filho de Deus, escolhido. Tu já vencestes o maligno tentador, e da corrida pela vida és um vencedor. Tão vazias, juntas vem te assombrar. No corpo arrepio, no peito vazio, não consegues controlar. As lágrimas que molham o teu rosto são rotina em teu olhar. Cabeça para baixo, não consegues ver o céu. Sorriso em teus lábios, já não vejo mais. Esperança findou, sorri pra quê? Chorar é o que ainda resta. Só falas em morrer. Filho de Deus, escolhido. Tu és ungido, separado pra vencer. Fostes criado pelo Deus que tem todo o poder. Filho de Deus, já vencestes o maligno tentador, e da corrida pela vida és um vencedor. Filho de Deus, escolhido. Tu és ungido, separado pra vencer. Fostes criado pelo